aqui, mas eis é lá, menina canteira, vazia já está. Sou bom cidadão, fomento o crescimento da nossa economia. Sou um alegre jumento. Não faz mal, não faz mal, vamos trabalhar. Fazendo extraordinárias para mais comprar. Já lá foi, já lá vai, décimo sem o mês. Que se foda, faço um crédito, tenho dinheiro outra vez. Dinheiro aqui, mais dois acolá. Que linda carteira, vazia já está. Só bom cidadão, fomento o crescimento da nossa economia. São leis de jumento. É Natal, vamos consumir. Comprar sem parar e logo sair.